esquerda, porque a luz veio mais rápido, agora vai-se ouvir. Ok, então vamos a ver. Silêncio. Estou a olhar para o outro. É já segundo.